coração é o nosso foco. Tem que respeitar. Essa aqui eu vou lançar, preste atenção. Essa aqui eu vou lançar, preste atenção. Se bater de frente, vai tomar um sacodão. Se bater de frente, vai tomar um sacodão. Se bater de frente, vai tomar um sacodão. DJ Pablo tá no grave, MC Douglas tá na voz. Tem que respeitar, aqui quem manda é nós. Tem que respeitar, aqui quem manda é nós. Tem que respeitar, aqui quem manda é nós. Fumaça pra todo lado, não tô entendendo nada. Acho que queimou, depois que tomou a mala. Acho que queimou, depois que tomou a mala. Fumaça pra todo lado, não tô entendendo nada. Acho que torrou, depois que tomou a mala. Acho que torrou, depois que tomou a mala. Seu som é churrasqueira, eu vou falar de novo. Seu som é churrasqueira, eu vou falar de novo. Se aumentar, com certeza pega fogo. Se aumentar, com certeza pega fogo. Tadinho dos comédia, tem que respeitar. Tadinho dos comédia, tem que respeitar. Seu som não vale nada, acho bom você vazar. Seu som não vale nada, acho bom você vazar. Seu som não vale nada, acho bom você vazar. Pegou foi fogo, pegou foi fogo. Tadinho do comédia, tá chorando de novo. Pegou foi fogo, pegou foi fogo. Tadinho do comédia, tá chorando de novo. Os falante torrou, os módulo fedeu. Os falante torrou, os módulo fedeu. Tentou bater de frente, com certeza se fudeu. Tentou bater de frente, com certeza se fudeu. Tentou bater de frente, com certeza se fudeu. É o DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG. Lançador mais uma, bota a cara pra tu ver.